Vaqueiro da evolução, Jadon da área. Ele chegou pra conquistar o seu coração. Só pra você, Gugir. Olha o batidão chegando. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Búfalo do Marajó. Botei, tirei. No fim do movimento. Meninas! O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala, meu irmão! Olha o animal! Detonando e estremecendo tudo! Fica metal! Quando o menor manda desce, desce! Quando eu mandar você aqui, pra ver! Vem, piriquita, vem! Vem, piriquita, vem! Piriquita, vem! Vem, piriquita, vem! Piriquita, vem! Vem, piriquita! Equipe tudo pelo Cametá também. Amigo Melk do Aurá, Duda do Mojú, Sivaninho, do Pedacinho. Tá todo mundo gostando demais. Tudo pelo certo, tudo pelo certo, garoto. Solteiro, joga o bracinho pra cima e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e faz o chifrinho, e faz o chifrinho. 5, 4, 3, 2, 1, libera-se comigo! Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Hoje tá furioso, Rafinho! Evolução chegou! O Búfalo do Marajó! Rodeado de bandido. Me racha dinheiro, Eduzinho, Sandro, Nildo. Queria. Amiga Jaque, queria. André. Alô, Nildo! Camaro dentro da periferia. Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Vem pra festa do Búfalo! Toda a nossa equipe Rex do Mojú! Desse jeito mesmo. Você vem na sequência e faz do jeito que eu ensinei. Você vem na sequência e faz. Você me chegando e fala assim, mulher, faz. Tirei, botei. No fim do movimento, você fala. Obrigado, toda a galera aí da Mancha Verde. Amigo Fael, Tadeu. DJ Jacinho, um pancadão. Tirei, botei. No fim do movimento, você fala. Tirei, botei. DJ Elison Produções. Vamos de passinho assim. Bagalaço. É só do gingado da levada. Para nossos seguidores de Cametá. Nossa evolução já tá aquecendo, estremecendo! Chama ela! Perereca suicida, que joga na pista de lado e fica. Perereca suicida, que joga. Obrigado, dono nosso aqui, os canalha! Os canalha aí, da Carola! Valeu! Na pista de lado e fica. Perereca suicida, que joga na pista de lado e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta, te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta e vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu... Parceiro Thiaguinho Fael! Ele é inficado. Tia Patrícia, obrigado, Andy também já tá na parada. Todo mundo chegando e assim de marquecendo, estremecendo! Galera do Bonjour, os amigos lá de Baião! Vai ser lá em Baião, a nossa farra do animal do sol. Essa é em Tecno Melody, Marlon Branco. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Só no talentinho. Olha o talentinho. Mexer. Ai, que delícia, faz assim. Parceiro Ricardo, grande abraço pra você, Ricardo dele. Léo Marajó. Curtindo o som na praia, rolando uma gelada. A marquinha sensação, sua marquinha sensação. Olé no meu Itai, delícia chega mais. Aqui tô de patrão, aqui tô de patrão. Ai, que delícia pra fazer. Quero ver você mexer. Ai, que delícia, faz assim. Ai, vem, o talentinho. Evolução chegou! Sem noção, tô aqui pra te pedir perdão. Aí você fala assim pra mim, fala! Meu coração é teu, tome, ele é todo seu. Pensa no cara considerado, meu parceiro DJ Marcos, lá no Sunzão Vetrô. Alô, Marcos! Coração é teu, é considerado, só quem gosta dessa aqui dá um gritão. Búfalo do Marajó. Pra você chegar, pra você curtir, hoje o show de evolução. Oi, sentir. parceiro Franciel, Equipe Xerox, todo dia em ti. Ele, toda a Equipe Xerox em peso. Se te faz eu enlouquecer. Equipe Sanjins, da Jamaica aqui na frente. Mas como dá valor, mas tu és minha rainha. Só quem sabe canta. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Ele toda só com o Chiba Jabrani. Em companhia do parceiro Ricardo. É o show de evolução em Cabetá. Alô, DJ Léo. Bota pressão, meu DJ. A R15 disparando sucesso. Já tá valendo. É só você vir. Bonita, nega, linda, eu te amo. Eu não me importo de deixar tudo por ti. Contigo eu sei que posso confiar. Sou o teu homem e confesso todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito. Fala assim pra mim, fala assim pra mim, não de mal. Mas tu és. Quem tem um vício, coloca o bracinho em cima e faz o chifrinho. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. Quer saber de parceiro Diego também já tá por ali? Um abraço a você, Diegão. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. E as mulheres solteiras vão colocar. Vira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tira, tira, tira, bota, tira, bota pra cima, bota pra cima, pra cima. Tira, bota, tira, bota, tira, bota, tira, bota, bota, bota, bota. É o nosso animal do som. Bota, bota, bota, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. Búfalo do Marajó. E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Quem vai tomar toda desse carnaval, dá um gritão aí. Porque ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu... Primeiro um batidão assim. Já tá dando like. E na dancinha do animal. O animal. Baile de favela, que a Amazônia é baile de favela. Que a São Rafael é baile de favela. E os menores preparados pra fuder caixota dela. Vai, feliz a Maria é baile de favela. Barulho é cima aqui, ó. Alô, Luciano! Providenciar água aí no nosso House Mix. Alô, Luciano! Vaquinha tá na seca. Urgente, parceiro. Olha a nossa equipe Rex do Mochu. Só quem tá afim de tomar todas aí, ó. Evolução. É o novo movimento que ele vai mandar. É o novo movimento. Vai sentando devagar. Vai sentando sem parar. Vai sentando devagar. Vai sentando sem parar. Esse é o DJ Lohan. Lohan, Lohan. Tu vem pra casa até o DJ não vai. Amanhã é todo. Tu vem toda, toda. Oh, oh, oh, ah, ah, oh, oh, ah. Olha o som do animal e cabeça! A pontaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, só é só pra começar. Vai, vó, pega ela. Vai começar de mansinho. Ela vem saquinho, sem desespero. Aqui na nossa evolução. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Mulher que fica sem carro. Chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, passou. O WL, calma, mulher que fica. Nosso melhor abraço, gatinha. Ela é a Genaiara. Ela não é. Ela já tá sempre. Uma mulher que o Chico Bufa falou. Vai, vai, vai. Faz ela gritar. Se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, mulher que tá tranquilo. É, chega assim, ah. Oi, tio, quer aqui? Vem cá, aqui, ah. Oh, oh, oh, ah, ah. Oh, oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, oh, ah, ah. Oh, oh, ah, ah. DJ Marcos. Olha só os mal falados, Leandro, Sandro, Eduardo, Gido, Nildo. DJ Tinha Jaco, Wilson, Alcione. Mais. Alô, Daiane. Apontaria no pistão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

fofoca, não tô de caô. Ele me perguntou por que eu vivia sorrindo. Vamos chegar no próximo dia. Altas emoções hoje reservadas. É o jeito pro nosso povo de cabetão. Viado, tá doidão de baseado. Caralho. E a galera já chegando já no clima. Então bora, bora, bora, bora de fora. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex, que sentando e depois rebota. Vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, e vai no batidão. Olha a levada do batidão. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai. E faz o chifrinho, e dá-lhe uma chifrada, e dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada, sim comigo! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, dá-lhe uma chifrada, meu animal! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Alô, Melri! Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, é o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima. Joga tudo pra cima, encametão! Ostentando pras meninas. É a evolução que vem do Marajó. No clima, ostentação. É o MC do Márcio Cordeiro. As meninas. Sandro Cordeiro. E mal tem. E meu parceiro Alessandro. Obrigado pela parceria, Alessandro. Mas cerveja, bota ela sempre ao lado, sempre. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Josias Rafael também. Já tô na área. Levanta a mão pra cima. Já chega o Cassiano. E nada. Já chega o Josias. Não vai te dar. Manda o Marcelo Darlan. Nada. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher no Pará. Alô, Melri. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Do falo do Marajó, ostentando pras meninas. É a evolução que vem do Marajó. No clima, ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal. Bora, meu búfalo, bora, meu búfalo. E bota na pressão, e bota na pressão. E bota na pressão, e bota na pressão. Tchá, tchá, ei, tchá, tchá, oh. Tchá, tchá, ei, tchá, tchá, oh. Tchá, tchá, ei, tchá, tchá, oh. Arrepia. Tava de ser maneiro. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. E se o... Valeu, nosso grande Eric. Te morder. Sempre que vem cabetar. É diverso. Imagine. A cabeça do nosso animal. Obrigado, Eric. E no corpo do meu carro. Quem diria, hein? E no comando tá o gordo. E também caldinho pressão. Tá malho o beat, tá pra 13. É o crocodilo em ação. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Cheguinho, dona nossa Game Hat. Aí do Mojú. Amigo Melk, do Aral, Duda. Givaninho, do Sino. Então, alô, Dandazinho. Carro com o escurinho no banco do meu camarada. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. E se o crocodilo te morder, tu... Cassia Nayara também já tá na parada. Então, beijinho pra você, menina. Um carro, nós todos... Maico, Fernando, Felipe. É, DJ Melk. DJ Melk. Rapaziada, amigo Marcos e Nuriel, Adriana, Tio Pedro, Lúcio, Adilson, nosso parceiro Marquinhos, já estão por aqui, só na nossa retaguarda. Se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, não tem um escurinho. Uma de gelê! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike low, cordão é 24K. Na humildade eles venceram. Olha, o maior super abraço toda a equipe aí, correria. O Xereza de Castanhal, Black. Antônio Raíza. Saiu pro Lucas Nath, só curtindo o Búfalo. Na picada eu vou curtir o pop. Égua curtindo o Búfalo. O Búfalo. Foi incrível no escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô afim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito. Só tem princesa, é o mega príncipe negro. Chega a dormir. domingão, no Nova Dimensão, curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no Badala, só vê a novinha se acabar. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label, pega o balde, pega o gelo. Meu parceiro Paulo, Felipe Braga também! Tá acabando de chegar no pé. Obrigado, parceiro Felipe Braga! Grande abraço a você, alô, Felipe Braga! Isso do cara considerado, respeitado. Gosto muito desse cara. Eita, Felipe Braga! É nóis, moro, o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar no pé. Aquele Nike louco. Chega, chega, chega, chega! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. O homem que gosta de mulher aí. Dá um gritão, a mulher que gosta de homem. Só tá começando. É agora só aquecendo, vai. Quando penso em ligar pra você. Felipe Surginho aí da Jamaica. Aqui pela frente. Daniel, Gaguinho, Camila, Sois, Amanda. Anisiga, Juninho, Helen, Natália. Thiago, fala Gabriel. E o casamento? Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Então bora beber, bora curtir. O animal já tá por aqui. O búfalo do Marajó. Quem chama por você? Cada mancha verde aí, o Tadeu. Parceiro Fael, sempre ao lado, sempre aqui. Se você não está aqui, seu nome que ele grita bem alto. Viviane Batidão, sucesso. DJ Betinho Isabel. Na pressão do animal. Da Jamaica, na Cidade Nova. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou pra ficar. Você veio me completar. Olha o bastidão. Bastidão. Rusticidade, determinação, garra e confiança. Sua Majestade, o Búfalo do Marajó. Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens. Alô, galera de Cametá! Deixa elas tremer, deixa elas tremer. Deixa elas tremer. Vai tremendo, vai. Só quem tá solteiro, coloca o bracinho em cima que eu quero ver. Quem é sincero, dá um grito! Tremendo. E só quem gosta de shark faz barulho aí, ó. Cê tá na minha mira, gosto quando tu fica. Obrigado, Rafinho, DJ Cezinho, Pancadão. Ricardo, equipe Beleza do Mar. Linha. Baixa verde, é nosso ninho. Dê bola pra gerar. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai chegando, vai. Tremendo. Gostaria de abraçar com todo carinho meu parceiro Matheus, lá de Tucuruí. Você tá em casa, Matheus, tá no Badala. Badala. Vai tremendo, vai! Treme, treme, treme tudo, treme tudo! Olha a rasteirinha de Cametá, garoto! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, tremendo, vai, vai, tremendo, vai, vai, tremendo, vai, vai, vai, novinha, cê tá na minha mira, gosto quando tu fica, danada você quica. Já sou de Marcelo Robson Bachano. Amigo Ronaldo, já com o Kleber só. Alô, Bordezinho! Tá louca, tá maluca. Dedo na boca. Cametá recebendo o poder da chifrada. A tremer. Ronaldo, Jago, Angel, Marquinho Mixer. Vai no colo do pai, vai subindo no colo do pai, vai descendo no colo do pai. E nosso animal chegando aqui, acendo hoje aqui no Tipi no bloco melou tudo em câmera. Colo do pai. Já já tem banda Top Love no palco central. Na boca. E o Léo detonando, aquecendo pra galera. E na desce rebolando com o dedo na boca. Uhul! Olha só, vinha, Borsinho, mandar um super abraço, parceiro Yuri. Parceiro, amigo particular do Léo Marajó. Com o dedo na boca. Sempre bom rever os amigos lá de Salvaterra. Alô, Yuri! Novinha, do Marajó. Na popzinha, limpe no bumbum. Sudiel, canaia aí da Corolla. Kelly de Denilson. Obrigado, parceiro Denilson. Limpe no bumbum. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Aquece, aquece, aquece tudo. Na popzinha, limpe no bumbum. Na popzinha, limpe no bumbum. Vamos amigos de Salvaterra. E Piratinha Layara também já tá por aqui curtindo. O Búfalo do Marajó. Quer saber de parceiro Cachorrão? Cachorrão já tá fazendo uma visita do animal. O animal. Solteiro. Quem já beijou na boca pode gritar. Só não vale mentir nessa parada. É isso mesmo? Tu já beijou na boca, bicho? Tomem o Din só vem pra isso. Ele não ajuda em nada. Atenção, Luciano, não chega, só se for agora. Com o parceiro Josias. Vai, vai. Alô, Luciano! Mas eu só quero ser feliz. Só vocês. Só vocês. Yeah. E poder me orgulhar. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. Levanta a mão pro alto. Só quem tem amigo viado. E joga o bracinho pra cima. Baile lotadão, geral tá perdendo a linha. Levanta a mão e grita. Só quem tem amiga galinha. Olha o gritinho. Vou mandar um papo reto. É verdade, eu não minto. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. Quem tem amigo corno, abre a boca e dá um grito. O bagulho aqui é sério, a parada é muito louca. Grita aí no baile, só quem vai beijar na boca. Olha o batidão chegando. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Torcida do Leão. Será que tem alguém do Leão aí? Só quem torce pro Leão comigo fazendo. E a galera do Palmeiras. papão, bate na palma da mão. E a galera do papão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Assim é bicolor, é bicolor. Dá pra ser mais alto, mais forte. É bicolor, é bicolor. E a galera do leão, bate na palma da mão. Joga o bracinho pra cima, galera do leão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Remo. Mais alto. Remo. Agora quero saber quem tem saudade dessa ex. Dá um gritão bem alto aí. E quem não tem faz barulho. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Skibi Rex do Mojo. Depois... Amigo meu aqui do Aurá. Vai, vai, vai. O da boy, da Darcinho. Vai, que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Um abraço aqui, me toma todas e peso no ar. O Adriano, Nova Verde, João, Val também. Um dia, toda hora. Caldecira, grande pressão. Amigo Júnior também, obrigado, Michelha. Tá todo mundo na área, Léo Marajó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Mas a parada é o seguinte aí, meu irmão. Aí. Só quem torce pro Cametá faz barulho. E a galera do Cametá bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Canta assim comigo. Por aqui na evolução, o Rodrigo, Robson, Guiel, Alfredo, Ariel, Solo, Baixinho. Solta, solta aquela aí pra novinha rebolar. Vou convocar a novinha bem assim. É só prazer. Um aquecimento e sentar devagarinho. O Cassiano já chegou. Clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. Como é essa parada, Cassiano? Tá gostosinho. É o beat, o grave. E o pandeiro. E o cavaquinho. Devagarinho. Devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Desce, novinha. E o Sasaki vai aumentando. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E o Totó já tá gravando também. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Família Ferro Arço, obrigado pela presença, pelo carinho. Filhão, joia, bebê. E aí, parceiro Felipe Braga? Sempre, sempre. Aqui. Parceiro Paulo, abraço do Marajó. Léo Marajó. Chico Sound. Gravações ao vivo, Thiago Sampaio, Estúdio TS.